Queria agradecer-vos terem cá vindo. Quem é que é de cá da escola? E os outros são de outras escolas? Ou alguém é de instituições? Uma instituição? Boa! Bem-vinda! Que instituição é? Jegueira. Ok. Boa, que bom, ainda bem que veio. A nossa ideia, e antes de... Posso estar aqui sentada, não posso? A Catarina está aí com a mais bem comportada. Não, não, isso eu sei. Não, é só porque como a Catarina está com a bem comportada, eu se calhar também devia estar. Desculpa não tirar o casaco. Mas isto já aquece, já vamos fazer todos imensos exercícios. Não vamos, a não ser, espero eu, que façamos vários exercícios mentais, intelectuais e emocionais, porque aquilo a que nós nos estamos a propor este ano é ainda mais ambicioso do que já foi nos anos anteriores, a nível mais do Grande Porto e o ano passado a nível nacional, que é fazer crescer este projeto e transformá-lo numa coisa verdadeiramente contagiante e transformadora a nível das comunidades. E, portanto, as escolas são o nosso caminho, claro que sim, mas o que nós queremos mesmo é que esta métrica que nós usamos e que esta maneira de abordar as escolas se transforme numa forma de ação. Mas já lá vamos, porque a ideia é primeiro deixar-vos saborear um bocadinho a avaliação do ano passado, o impacto do ano passado, num primeiro vídeo que parámos, para depois podermos conversar em específico sobre aquilo que nos propomos. Por isso, eu sugeria eventualmente que nós fôssemos já cativar. Eu já comecei aqui a deglutir uma água. Começássemos já a ser cativados por este vídeo que vamos ver com uma bolada, mas o vídeo é bom na mesma, para que quem não conhece tenha uma primeira abordagem e quem já conhece se relembre um pouco do que sentimos e daquilo a que nos propomos. Escolas Solidárias Fundação EDP nasce nas escolas, é coordenado pelos professores e convida os alunos. Alunos e professores empenhados em melhorar as comunidades onde vivem. O projeto Escolas Solidárias Fundação EDP é um movimento de cidadania e de solidariedade que está a contagiar as escolas do segundo ciclo e do secundário em todo o país. Milhares de alunos estão a aprender a ser agentes de mudança positiva. Estão a crescer com a convicção de que podem e devem participar na construção de um futuro coletivo melhor para todos. O projeto Escolas Solidárias Fundação EDP nasce nas escolas, é coordenado pelos professores e convida os alunos a participar como voluntários. Se ajudarmos sempre um bocadinho, muda tudo. Mesmo. Uma escola solidária é potencialmente uma escola melhor. Este projeto, dinamizado pela Fundação EDP, trouxe para a escola uma forma de nós partilharmos as experiências que nós já temos com outras escolas. E parece-me um legado importante da escola deixar-lhes competências e até, de certo modo, boas práticas que os ajudem mais tarde até ter uma postura correta em relação ao assistir ou agir, que é, sem dúvida nenhuma, um dos modos deste projeto que me parece louvável. A escola é um local privilegiado ou tem um papel privilegiado na formação de cidadãos. Eu gosto muito de sempre participar nestas coisas que ajudam as pessoas. Nós compreendemos que nem tudo no mundo é justo, porque há pessoas que nós desejaríamos que tivessem as mesmas possibilidades, mas infelizmente não têm. Como sentem na pele outra realidade diferente e as respectivas dificuldades, eles próprios fazem uma interiorização e acabam por ser mais humildes, mais atentos ao outro e, no fundo, dar um pouco deles para os outros, aprender a dar. Porque eles acabam por ter uma intervenção mais ativa na sociedade e na escola, acabam por desenvolver determinadas valências, não é? Que lhes faz pensar um bocadinho nas coisas e que faz alterar certos comportamentos, certas atitudes que eles têm na escola. Aliás, do ano passado para este ano, viu-se que os alunos cresceram. Estão com mais maturidade, encaram as coisas de uma forma menos infantil. Ensinam-me a ser uma pessoa que eu pensava que nunca poderia vir a ser. Cada um dá o pouco que tem, mas acabará, de vez em quando, esse pouco acaba por ser muito. Eu sou só um, mas depois tenho a turma, que é grande, somos 30. Acabo por fazer muito mais diferença. Às vezes os próprios alunos nos surpreendem, porque parecem que não ligam nada a estas coisas, mas depois dão um contributo enorme. Turmas que de outros anos não desenvolveram ainda outro projeto, por verem várias que vão desenvolvendo, desejam no ano seguinte que o projeto se concretize, realize, aconteça. Portanto, este efeito de contágio também acho que é muito importante. E este ano fizemos o projeto das mantas para ajudar os sem-abrigos a ter menos frio nesta altura do inverno. Para mim foi uma experiência muito enriquecedora, muito gratificante, poder também fazer parte deste projeto. Precisamos de iniciativas como esta, da rede de escolas solidárias, para também termos noção daquilo que é feito a nível nacional e também podermos dar o nosso contributo. Acho que é um projeto incrível mesmo, porque forma melhores pessoas. Eu convido todas as escolas a juntarem-se a este movimento. Vão descobrir pequenos grandes heróis nestas comunidades que ultrapassam as barreiras das escolas, chegam às cidades, contaminam toda a gente com energia positiva. Por isso, faça parte deste movimento. Nada melhor do que uma escola solidária para juntar-se a outra escola solidária e levamos todo este espírito de solidariedade e voluntariado e muito, muito boa vontade a todo o país e quem sabe a todo o mundo. Mas quanto ao todo o mundo, lá chegaremos, mas para já queremos mesmo chegar a todo o país. Porque, basicamente, esta apresentação que nós trouxe, que eu trouxe para partilhar convosco é um bocadinho guiar-vos àquilo que foi até agora, que nós acabámos de ver. Para quem é que este projeto é completamente novo? Só para eu ter uma noção de... Para todos. Yay! Nunca tinham ouvido falar? Ok, isso é bom. Terreno virgem. Muito bom. Como perceberam, isto já acontecia. Não se chamava Escolas Solidárias, chamava-se Energia com Vida. Começou na zona do Grande Porto e só o ano passado é que foi espalhado a nível nacional. Só que não fizemos isto que estamos a fazer agora. Não fizemos uma abordagem escola a escola, direta, de ir falar das coisas e puxar as pessoas e melgar as pessoas para que alinhassem connosco. Foi diferente, foi uma abordagem institucional, as escolas foram todas abordadas por uma carta e depois esperámos que a carta fizesse o seu caminho e houve depois todo um contacto feito através da DMP que foi levado a cabo de acordo com os feedbacks que recebíamos. Este ano não é isso que pretendemos. E para seguir esta minha apresentação daquilo que nós gostávamos que se transformasse o projeto de Escolas Solidárias, eu gostava de vos lembrar algumas coisas. Que isto é... Pode ir passando? Sim. Que este projeto é um projeto de promoção à cidadania. Espero que já tenham bebido ali naquela primeira abordagem. Mas é muito mais do que isso. Nós queremos estimular a participação ativa dos alunos e queremos que eles se envolvam, mas não porque agora na escola disseram para eu ser bonzinho ou lá em casa disseram para eu ser bonzinho e agora vou ver o que é que eu posso fazer para ser bonzinho e depois vou ser bonzinho e depois fica toda a gente contente porque eu sou bonzinho. Isto é muito redutor. É muito redutor, sobretudo da dignidade dos alunos, dos 10 aos 18 anos, que têm uma capacidade de transformação do mundo, que eventualmente nenhum de nós já tem aqui acima dos 18 anos, só os abaixo dos 18 é que tem. E, francamente, extraordinário ver o que da sensibilidade e da capacidade de análise das crianças e jovens em idade escolar pode surgir para resolver a sua situação. E já lá iremos. O projeto pretende... Pronto, isto nós eventualmente já partilhámos convosco, é dos 10 aos 18 anos, é portanto do 5º ano até ao 12º. É mais até do 5º ao 12º do que do 10 aos 18, porque se houver um repetente com 19 pode participar, como é óbvio, não é? Não há aqui nada que limite e, em boa verdade, qualquer escola que traga um bom projeto poderá juntar depois miúdos mais novos ou mais velhos. Isso já depende depois da estrutura organizativa de cada escola. Mas ele foi pensado, este projeto, para essas idades. E a forma como nós o vamos fazer é desafiando cada escola, cada professor, cada grupo de alunos, eventualmente cada pai. Porque um pai ativo que saiba dos Escolas Solidárias e que partilhe... Não se esqueçam de passar uma palavra aí, de dizer a toda a gente. Está bem? E de ver no Facebook. Ela vai ao telefone, mas tu podes lhe dizer, se faz favor. Cada pai ou cada agente social que somos todos, que possa falar sobre isto, estará a passar a palavra e estará, de qualquer maneira, a chegar à comunidade escolar, não é? Porque as escolas é que têm que fazer as inscrições, mas qualquer um de nós pode fazer aquilo que eu estou a fazer, em última análise, que é juntar um grupo e falar-lhe disto. E tentar entusiasticamente explicar porque é que é importante isto, porque é que este projeto é diferente, porque é que este projeto não é um concurso entre escolas, não é um simples concurso entre escolas, nem é um projeto para fazer mais uma caridade. É muito mais do que isso. É nada disto, nem um concurso entre escolas, nem um projeto de caridade tem problema, mas o que nós nos propomos é muito mais ambicioso e é crescer em cima dessas noções. Ora, tendo nós desafiado já as escolas e estando a falar para estes alunos, nós queremos verdadeiramente seguir. Francamente, os objetivos do Milénio foram os que lançaram este projeto na sua primeira leva, quando ele nasceu na zona do Grande Porto, e que se transformaram, entretanto, acompanhando nós o Milénio também, nos objetivos de sustentabilidade da ONU, que estão vigentes hoje em dia e para os quais todos temos que competir e todos temos que competir para, francamente, transformar a nossa sociedade. Ora, se quiser passar estas noções de áreas em que podemos e devemos atuar, são áreas que, obviamente, não são novidade para nenhum de nós. Vê-las assim elencadas, obviamente, dá-nos uma noção de, sim, eu já sei, isto são tudo áreas precárias, áreas em que é necessário atenção, áreas para que a ONU impôs uma série de objetivos de sustentabilidade a todos nós, mas o que é que, francamente, cada um de nós pode fazer e porquê é que os alunos criarão diferença abordando estas áreas. Elas são abordadas de qualquer forma em matérias transversais, do 5º ao 12º ano, em variadíssimas disciplinas. Elas são seguramente parte da construção de cidadania que nós queremos dar a cada jovem neste país. Sejam nossos alunos ou não, sejam nossos familiares ou não, nós queremos que o país cresça com estas noções e com estes valores profundamente vincados nos seus objetivos. Vamos ou não vamos transformar? Vamos ou não vamos mudar a noção de pobreza e de fome apenas porque a vamos transformar? Vamos ou não vamos trabalhar sobre o desemprego criando raízes de sustentabilidade económica que sejam clarividentes para toda a gente e que sejam altamente motivadores para quem assiste a estes alunos? Os alunos têm, ao longo dos tempos, mostrado uma capacidade de, não de improviso, mas de imaginar alternativas, criá-las e implementá-las, que é extraordinária e que nos ensina todos os anos qualquer coisa de novo. Há, obviamente, alunos que ficam mais, ou escolas que ficam mais, retraídas naquilo que era a sua noção de fazer o bem, mais pequena e nem por isso menor. E quando eu faço esta diferenciação é porque, se eu fizer uma recolha de latas de feijão, quilos de arroz e mantas, não estou a fazer nada de mal, antes, pelo contrário, estou a fazer uma coisa boa. Eu posso é construir muito mais do que isso. E nós, ano passado, tivemos, por exemplo, há um exemplo que eu dou, há variedíssimos exemplos muito, muito construtivos, um exemplo de uns alunos numa escola que fizeram do seu objetivo a empregabilidade dos pais. E sendo uma zona, como quase todas no país, de enorme desemprego, eles capacitaram workshops para os pais e fizeram uma reunião na própria escola com as empresas locais que tinham empregabilidade possível. E fizeram um matching e fizeram um encontro de interesse entre os seus próprios pais desempregados e a economia local. E fizeram acontecer e transformaram aquele bocadinho. E provavelmente para aqueles pais, mesmo os que não ficaram empregados, isso deu-lhes um enorme alento. Se o meu filho está envolvido nisto, como é que eu posso ficar em casa de pantufas entregue ao fundo que me ajuda? Eu tenho que mexer, tenho que fazer qualquer coisa. E é neste contágio em que professores, alunos, comunidade, pais, eu há bocadinho perguntei se estava cá alguma instituição, porquê? Porque obviamente que para as instituições isto é um momento de ganho, porque é ganhar um voluntariado e um interesse e um reconhecimento da sua atuação. Se os alunos forem ter com uma instituição e disserem o que é que vocês fazem, isto interessa-me, do que é que vocês precisam de ajuda? Então nós vamos trabalhar na ajuda àquilo que vocês fazem, que vocês já fazem bem, e nós sentimos que este é o maior problema da nossa comunidade, então nós queremos ir convosco atrás deste problema. Obviamente que para as instituições é extraordinário ter esta mão de obra disponível, entusiasmada, a produzir materiais, ainda por cima, porque os alunos são levados a uma métrica ao longo do tempo, ao longo de aproximadamente 6 meses, depende do trabalho de cada escola, depende da altura em que se inscrevem e depende de quão a fundo levam tudo aquilo que nós lhes sugerimos para chegar até ao final de abril, que é quando terminam as inscrições para a segunda fase deste processo todo, que é eventualmente ir a concurso e eventualmente chegar a finalista. O ano passado, como provavelmente saberão, tivemos 361 projetos e desses projetos 80 chegaram ao fim. E esses 80 foram todos avaliados por um júri durante maio, os projetos são esmiuçados verdadeiramente, são comentados, é feito algum input sobre esses projetos e depois há um grande final em que são entregues prémios de variadíssimos tipos, porque depois quase todas as escolas merecem qualquer tipo de reconhecimento pela sua atividade e por aquilo que construíram para dentro e para fora. Eu não me quero perder dos slides, eu já estou a ir um bocadinho mais à frente, para os benefícios. E nos benefícios elencámos alguns que são apenas os formais e mais claros. E obviamente nós poderemos depois partilhar esta apresentação, se vos interessar, para fazerem lobby dentro da própria escola, com os vossos alunos e com as direções das escolas. Mas seguramente esta forma de capacitação integral é-nos o ponto-chave de aceitação nas escolas. Porquê? Porque é transversal, de facto. Nós temos aqui pontos vários que são interdisciplinares, mas que são sobretudo de construção de cidadania, que são importantes a qualquer escola. A métrica está feita. Os professores recebem o manual do professor e há um passo a passo que lhes é sugerido seguir para que eles vão aprendendo a fazer, por um lado, o diagnóstico da comunidade, portanto os alunos saem para o exterior para perceber o que é que se passa de mal na sua comunidade e para escolher um destino. E depois têm que pensar e maturar que tipo de projetos é que fazem efeito, que tipo de projetos é que não são obrigar a velhinha a atravessar a rua, mas sim, de facto, fazer uma diferença na vida de alguém. Como é que os vão poder sustentar, como é que os vão poder pôr de pé, materializá-los, fazê-los chegar ao fim e depois avaliá-los e comunicá-los. E tudo isto vai sendo dado passo a passo pelas métricas que o projeto vos entrega e vos ajuda a percorrer. Os alunos vão fazendo este processo ao longo do final do primeiro período e, sobretudo, durante o segundo período, até às férias da Páscoa, e é nesse processo que se constroem estes pilares de cidadania que nós tanto queremos e que achamos que são, francamente, uma ajuda para o objetivo das escolas. Mas o objetivo é também passado para os alunos, porque eles, saindo para a rua, mas com consciência, não vão só com o repto de vai lá e traz uma ideia. Eles dissecam isto antes, em aula ou em grupo, pode não ser em aula, mas tem que ter um professor associado, e depois conduzem esta abordagem da sociedade e da comunidade onde vão atuar, até voltar com, ok, eu escolhi isto, eu escolhi aquilo, o meu é melhor por isto, por aquilo, têm que argumentar entre eles e construir a solução. O balanço destes tais 5 anos de que vos falei ao início, enquanto Energia com Vida, o projeto teve 4 anos na zona do Grande Porto. E foi nessa altura que a Fundação EDP o encontrou e disse, não, isto tem que ser nacional, isto tem que ser absolutamente uma coisa a que qualquer aluno se possa candidatar. Portanto, o nosso objetivo neste momento é que todos os alunos conheçam, todos os professores conheçam, os pais possam fazer forcing para as escolas para aderir e possam ser envolvidos. Nós ouvimos ali uma mãe e um pai. Há muitos pais que se envolvem a posteriori porque são levados pelos miúdos. Como vocês sabem, em variadíssimas campanhas fundamentais e estruturais da sociedade, as crianças, os alunos na idade escolar foram usadas para transformar a nossa cultura e conseguiram na separação do lixo, na precariedade ambiental, no antitabagismo e em várias outras campanhas que vão sendo lançadas. É sempre quando se começa por baixo, na prevenção rodoviária, muitíssimo, é sempre quando se começa pelas crianças, até em alguns destes casos que eu acabei de dizer mais cedo, no primeiro ciclo, que se faz a transformação da família. A nossa ideia aqui é que isto possa funcionar dos dois lados, como é óbvio, os pais serem puxados pelos filhos para o seu trabalho em comunidade, da qual estavam divorciados, ou os filhos serem levados pelos pais que ouviram falar das escolas solidárias e dizem, leva lá isto para a tua escola porque isto era engraçado para vocês fazerem. Tem ainda por cima já a métrica, o apoio, tem um site de apoio permanente, um Facebook de apoio permanente, um contacto telefónico permanente e, portanto, as escolas não ficam desamparadas nem ficam demasiado à solta neste projeto. Há uma série de passos que são mesmo necessários cumprir para um bom objetivo. Isto dá aos alunos também uma noção de gestão de expectativas e gestão de projeto, que não tem a ver com ir ser um grande gestor no futuro, não é disso que eu estou a falar. É neste momento, na minha construção enquanto cidadão, eu estou a gerir as expectativas, eu estou a gerir os outros, eu tenho que aprender a ter a minha capacidade de abordar os outros e tentar perceber o que é que se passa, e depois tenho que gerir a capacidade com que ponho de pé um projeto. Portanto, toda esta gestão de expectativas e de atividade é ajudada nos parâmetros que nós vamos dar, que nós vamos dando durante estes meses com o Escolas Solidárias. Mais um slide para passarmos para a nossa obtenção no último ano letivo, que terminou em junho, com uma enorme festa lá no Museu da Eletricidade em Lisboa, onde vieram escolas de todo o país, mas ainda não tantas como as que queremos este ano. Nós este ano temos uma pretensão um bocadinho mais ambiciosa. Apesar de tudo, parece-me que é extraordinário pensar nisto, não enquanto escolas, mas enquanto aqueles primeiros números. 1 milhão de horas de cidadania é porque houve aqui horas contadas dos alunos, de cada aluno, de cada pai, de cada professor. Portanto, isto não é transversal aos projetos, é contando cada individualidade em cada projeto. É por isso que chegamos a um número tão extraordinário. As 60 mil pessoas são as pessoas abrangidas pelos projetos que foram montados na sociedade. E que são já muitíssimas, mas podem ser muito mais. Como vos disse há bocadinho, aquele exemplo de eu posso só recolher arroz e mantas, ou eu posso trabalhar na empregabilidade dos meus pais. O ano passado houve uns alunos que foram a Timor. Eles identificaram como sua prioridade Timor. E houve outros que foram a São Tomé ou a Guiné, já não me lembro. Foi São Tomé, acho eu. Foi? Olha do fogo, não foi nem um nem outro, foi Cabo Verde. Mas eles identificaram porque tinham um contacto com voluntários que já lá tinham estado e que voltaram e que falaram de uma instituição lá onde era preciso tudo, onde não havia nada, onde era... E eles escolheram quem é que iria quando conseguissem tudo para ir e mobilizaram-se aqui para criar todo um contentor de materiais que iam levar para lá e foram lá entregar. Portanto, a minha comunidade pode ser a família à porta da escola, como pode ser Timor-Leste. E isso é extraordinário quando nós estamos a semear cidadania nestes miúdos. E quando estamos a semear o impacto que cada um deles tem. E disso eu já vos falarei à frente, queria só passar aqui para este slide de imagem, que é o tom em que nós queremos contagiar. O projeto até agora teve uma comunicação mais institucional, porque não há nada a fazer, os alunos não podem candidatar-se sozinhos e, portanto, eles não podem ter a ideia e ser o motor e fazer tudo sozinhos. Eles têm que ir com professores e tem que ser uma escola, um professor, perante uma escola, a inscrevê-los neste projeto. Porque a ideia é precisamente que todos façamos parte. Não é os meus miúdos fizeram uma coisa, é eu fiz uma coisa com os meus miúdos. Que é completamente diferente, porque só assim é que todos somos semeados de mais valores de cidadania e desta construção de sustentabilidade. Ora, este ano focámos em criar uma imagem que fosse muita linguagem transversal e tão difícil que é chegar dos 10 aos 18 anos. Porque falar para uma criança de 10 anos não é, obviamente, a mesma coisa que falar para um jovem de 18 anos. Mas há linguagens que nos unem a todos, sobretudo nas redes digitais, e que põem adultos, já caído a tripeça como eu, a falar com a mesma linguagem como nos meus filhos. E isso é a transversalidade que nós tentamos neste uso do hashtag, que vamos tentar, é uma tentativa nossa. Mas é um desejo pueril no meio disto tudo, não é? É só porque nós achamos que quanto mais viral se tornar este projeto, a mais gente chegará. E eventualmente, por um pai, por uma instituição, por um aluno ou por um professor, chegará a todas as escolas. Porque tem estas quatro vias. Mais todas as nossas vias no mundo digital. Quer dizer, se nós todos estivermos ativos no Facebook, porque há um Facebook Escolas Solidárias e há um site Escolas Solidárias. No Facebook das Escolas Solidárias, assim como no Facebook da Fundação EDP, nós já estamos a postar permanentemente notícias, mas ainda são estas notícias de vamos estar pelo país a falar disto, vamos a várias cidades falar disto. Mas as escolas já podem estar atentas, já se podem inscrever, já podem começar. Porque os primeiros passos é, eu quero receber o material, eu quero receber a informação, eu quero perceber o que isto é, eu quero tirar o meu tempo para estudar o manual do professor, que não é de um momento para o outro, e a Catarina poderá depois, se tiverem dúvidas específicas sobre a forma técnica de começar este projeto, ajudar-vos nesse passo a passo. Mas é muito importante percebermos, e eu queria parar aqui este bocadinho na comunicação para vos dizer o quão nós andámos para trás e para a frente a burilar que tipo de imagem, que tipo de conversa íamos ter na promoção deste projeto, e optámos por uma série de perguntas, estas, o és rede ou és rastilha, és diferente ou faz a diferença, és emoji ou és emoção. É obviamente comunicação muito jovial e jovem, mas é sempre, se repararem, a comparação é sempre positiva. És bom ou és mais que bom, não é? Nunca és um desistido ou vais fazer alguma coisa. Não é isto que nós queremos. Nós não queremos pôr as pessoas em níveis diferentes. Só queremos explicar-lhes aquilo que é, e eu, se calhar no slide seguinte, parava aqui para vos para dar alguma ênfase a isto que eu queria partilhar convosco, que é, não tem a ver com a idade. Não tem mesmo nada a ver com a idade, nem com se está a estudar ou não está a estudar. O facto absolutamente verdadeiro, impossível de contrariar, que é, todos nós temos impacto em tudo o que fazemos. Em todas as opções que tomamos diariamente, temos um enorme impacto à nossa volta. Mesmo quando decidimos que não vamos fazer nada. Mesmo quando decidimos que vamos ficar quietos dentro da cama e não quer saber do mundo, estou zangada com o mundo. Nesse dia temos imenso impacto por tudo o que não fizemos. Pelas pessoas que não nos viram, pela resposta que não demos, pelas coisas que não aconteceram porque nós não estávamos lá. E esta noção de impacto é fundamental para todos nós, não é só para os miúdos. É fundamental para o nosso dia-a-dia. Mas esta é a sementeira que nós lhe queremos deixar, porque muitos deles dizem, ah, mas eu sozinho não faço nada, eu não mudo o ambiente, eu não mudo o aquecimento global, eu não mudo a capacidade da economia, eu não mudo a lama no Brasil. Não, eu mudo porque eu vou buscar mais um e vou buscar mais outro e vamos todos fazer a diferença. E nós temos a obrigação de passar isto, mas temos que acreditar nisto. Portanto, tem que começar pelos mais velhos, embora eu pretenda contagiar os mais novos nesta noção da importância que temos todos. Isto é um formigueiro, literalmente, e uma formiga fora do baralho estraga aquilo tudo, como as abelhas. E nós temos essa métrica também, só que somos todos muito mais egoicos, não é? Somos pessoas e, portanto, enquanto seres humanos temos muito mais capacidades de achar que somos imensas coisas especiais, inclusive é que não valemos nada, que é uma anormalidade, desculpem-me lá o insulto, mas é uma atrocidade e é sobretudo um crime. Qualquer ser humano que acha que não muda nada, que não faz diferença nenhuma, está a ser um criminoso para com a capacidade humana em geral. Nesta base de verdade absoluta que eu gostava que nós trabalhássemos, porque não há mais nenhuma verdade absoluta neste projeto. Mais nenhuma. Nós não sabemos até onde é que eles vão, não sabemos até onde é que vamos com eles, não sabemos que impacto é que eles vão ter. Podemos garantir-vos que temos isto já muito testado, muito oleado e que continuamos a aprender todos os anos. Podemos garantir-vos que todos os anos temos tido surpresas, cada vez melhores, do nível extraordinário a que os alunos podem chegar na percepção e na capacidade de inventar uma solução para a sociedade. Que pode ser uma solução pequenina, mas é aquela. E aquele ponto fica resolvido. Todos os outros ficam por resolver, mas aquele já é um começo. Como qualquer borboleta a bater as asas lá do outro lado e a provocar um tsunami aqui. E este ponto de encontro que eu gostava que fosse o nosso, que é a onda de impacto que todos provocamos, é aquilo que nós queremos passar aos miúdos. E não queremos passar em vão, porque eles ao longo deste processo, como são obrigados a desenhar a sua própria comunicação, a explicar primeiro às outras turmas, depois à escola em geral e depois às outras escolas do agrupamento o que é que estão a fazer, eles vão percebendo o impacto daquilo que estão a fazer. E se trabalharem com uma instituição ou se trabalharem sozinhos numa coisa que viram, pode ser o parque infantil aqui do bairro está todo estragado, nós vamos repará-lo. Pode ser isto. É uma coisa física, estanque, imediata. Mas o impacto é que os meninos vão voltar àquele parque infantil e que os pais vão voltar a ter onde ir com os seus filhos, etc, etc, etc. E eles vão aprender a apreender este impacto e a medi-lo e a perceber o que isso é. E isso, tendencialmente, transformá-los-á em seres humanos melhores. Eu, ano passado, tive o privilégio de fazer apenas uma tarde de ronda a algumas escolas e de ouvir os alunos a falar. E foi comum ouvir a história, quer de professores, quer de alunos, a dizerem-me, nós éramos a turma Bera aqui, aliás havia um que usava mesmo esta expressão que eu achei extraordinário, achei que já sou eu que eu era a mais nova a usar esta expressão. Nós éramos a turma Bera, nós éramos os Beras aqui da escola. E quando começámos a fazer a nossa ação, os outros começaram a ficar curiosos connosco e agora toda a gente quer vir para a nossa turma, nós somos a turma mais fixe daqui da escola. E ouvir isto é de uma comoção, não é? Porque isto já foi no fim do projeto, portanto eles já estavam a mostrar o projeto e a falar sobre ele e eram uns dos nomeados para júri. E é extraordinário porque noutra escola a seguir, na mesma tarde, eu ouço uma professora dizer-me exatamente a mesma coisa sobre outra turma, sobre outros alunos, a dizer, porque os meus meninos que estavam mais interessados e que estavam mais, foram os que se agregaram mais a isto e que se apostaram mais nisto e agora estão interessadíssimos na escola e adoram a escola porque a escola é que lhes proporcionou executar uma coisa que eles sentiram como deles e que os outros reconhecem neles como os grandes promotores. E aquilo transformou a comunidade e foram eles que o fizeram, foram eles que lançaram a campanha ou o que quer que seja. E, portanto, eu gostava de vos contagiar, de facto, com esta capacidade de mudança, que não é só a Margarida lírica aqui a dizer vamos todos mudar o mundo, não é de todo. Isto já está a acontecer, já tem acontecido todos os anos. Tenho aqui várias testemunhas que já assistiram às coisas nos outros anos a serem eficazes e congruentes. E depois a felicidade do último dia é obviamente um prémio a mais, não é? Ir a Lisboa, marquem já nas vossas agendas o 2 de junho, porque obviamente serão todos vencedores, tem que ser. São a primeira escola que nós vimos falar, portanto vai ser uma escola. E é a escola que vai começar pela primeira vez com as escolas solidárias. Portanto vai ser aqui uma escola maravilhosa, um agrupamento maravilhoso, uma cidade maravilhosa, instituições todas a usufruir disto, vai ser uma coisa extraordinária. Mas, à parte da brincadeira, é mesmo importante que percebam que não são os dinamizadores a ter uma visão. Não viríamos com esta conversa, até porque na Fundação EDP nós trabalhamos muito com várias frentes de inovação social e há uma coisa em que, pela qual nós somos desejados e depois somos quase amaldiçoados, que é as instituições desejam-nos pelo nosso dinheiro, porque nós temos dinheiro para investir socialmente na sociedade, mas nós não acreditamos em ser o patrocinador, em ser o pagante. E, portanto, vamos para dentro dos projetos. E somos muito chatos. E somos mesmo muito chatos. Mas neste ser muito chato implica somos absolutamente exigentes com as métricas de report, com o relatório de tudo, com a avaliação que se faz do impacto de cada projeto que nós apoiamos. E, portanto, temos alguma experiência, temos a presunção de perceber do que é que estamos a falar. É uma presunção, mas eu só cá estou há 2 anos e venho do outro lado e sei as expectativas que tinha e o que aprendi entretanto. E é muito verdade que há aqui uma série de métricas de avaliação e de importância, de dar importância ao impacto do que fazemos, que são as tais partes chatas que depois nos dão o maior, não é só o maior prazer, é o maior trampolim para fazer mais. Porque, obviamente, que se eu provar que tenho impacto e que faço a diferença com o que quer que seja, no ano seguinte posso fazer mais e vou recolher mais apoios para isso. Agora imaginem o impacto disto num aluno que percebe que faz a diferença e que ainda tem a vida toda pela frente e que vai, eventualmente, encontrar novos caminhos na sua vida que não tinham nada a ver com aquilo que se avizinhava ir ser a sua vida, fosse ele o profissional excelente que fosse. Mas agora passa a ser um profissional excelente com um enorme índice de cidadania a trabalhar para um mundo que é de nós todos e que é finito e pequenino. E eu acredito mesmo que as escolas solidárias vai poder fazer isso. Para vos deixar mais um repto antes de me calar, nós temos um pequeno vídeo artesanal e doméstico que é sobretudo destinado aos alunos. É das tais coisas que nós vamos pôr no Facebook e na net a rolar porque queremos que os seus ídolos os estejam a puxar. Nós tínhamos uma ídola destas agendada para vir cá comigo hoje, mas ela infelizmente teve problemas e não pôde vir e portanto irá mais tarde e fará o seu post para ficar na net, mas não pôde vir a Aveiro. E isso não nos permitiu, enquanto não tivemos a confirmação, chamar os alunos, porque a nossa ideia é ir buscar os heróis deles para os atrair para estas sessões e depois para os atrair na neta, partilharem o que dizem os outros e ser um argumento que os convença a aderir a isto nas escolas e a aderir a isto nas suas comunidades. E o primeiro que nos mandou, portanto isto não é nada um vídeo elaborado, nem com um texto escrito, nem coisa nenhuma, são pessoas a quem nós falámos deste projeto e que disseram, ok, eu quero assinar por baixo. E uma delas é o Diogo Pissarra, que é um cantor, um músico, muito apreciado pela juventude. Eu não sei se algum de vocês sabe quem ele é. Olá a todos, sou Diogo Pissarra e estou a fazer este vídeo porque acredito que tu podes fazer a diferença. Adere ao movimento Escolas Solidárias e vamos construir um mundo melhor, um país melhor e uma geração melhor. És especial ou não és? Vamos fazer a diferença. És especial ou não és já é uma alusão à nossa campanha. Ele não fez o hashtag com os dedos, tenho pena, mas vamos tentar que os próximos façam, estamos a pedir a todos que façam. Mas e eu resolvi passar aqui o Diogo Pissarra, porquê? Porque sim, isto tem o efeito que tem no Facebook, porque é um post e é mais uma coisa, e partilha-se, etc. Mas a maior parte das pessoas com quem nós falámos, jornalistas, músicos, atores, pessoas destacadas, que os miúdos entendam e que façam ali uma transversalidade dos 10 aos 18, que é a tal nossa dificuldade, do 5º ano ao 12º, aderiram imediatamente e perceberam. Alguns deles tiveram interesse e amor, disseram, mas isso é bestial que eu vou chegar a todas as escolas e eles vão me ver. Mas a maior parte tiveram, para além do interesse, esta componente de perceber imediatamente que isto é uma boa métrica. pediram materiais, nós mandámos mais informação sobre o projeto e eles estão a apadrinhar e vão aparecer. E nós o que fizemos foi levar alguns deles às suas cidades natais, às suas zonas de origem. Portanto, vamos ter o Diogo Pissarra, era para ir a Faro, porque ele é algarvio, e não pôde, e por isso é que foi o primeiro a gravar. As outras gravações só esperamos tê-las depois deste périplo pelas cidades. Mas vamos ter algumas companhias que vão depois estar no Facebook e que eu penso que vão ser importantes para a credibilidade junto dos alunos, dos professores, das escolas e dos pais. Pessoas como o Zé Alberto Carvalho, a Catarina Furtado, a Cláudia Semedo, músicos como o André Sardé, o Pedro Brunhosa, os Gift, a Mia Rose, a Áurea, o Diogo, o Agir. São uma série de pessoas e mais outros nomes que só foram mais tarde porque não estavam cá agora ou porque para nós também é importante ir semeando durante os próximos 2 meses, que vão aderir a esta campanha. E isso é muito importante porque é mais uma maneira, é mais um rebuçado, não é? É um torrão de açúcar que nós temos para dar aos alunos e para vos ajudar a puxar por eles. Mas eu espero, francamente, que ao verem os materiais e ao verem a nossa linguagem, que eles adiram facilmente. E agora, não sei se têm dúvidas, se estão todos adormecidos, se querem ir embora a correr para fazer o jantar e ficar quentinhos. A Catarina Moraes Charmento, que está cá connosco hoje, também será o vosso ponto de contacto depois, à posteriori, quando houver dúvidas de discussão propriamente ditas, porque ela está atrás do... Está atrás do teclado e atrás do ecrã e ela é o japonesinho que está lá dentro dos vossos computadores. Nunca lhe tinham chamado isto, não, Catarina? O japonesinho atrás dos computadores. E pronto, eu espero que adiram, espero que se sintam verdadeiramente motivados. Se não, é por causa do frio, não é por mim. E se quiserem esta apresentação, nós de qualquer maneira vamos distribuí-la, já têm todos. Ah, já receberam? Ia dizer que tinham as penas. Pronto, tudo o resto que vocês recebem hoje são outros materiais de contágio, obviamente, mas é mais para nós irmos passando a imagem e passando esta coisa de ser a melhor coisa que qualquer um deles podia estar a fazer, para além de ter 5 e 20, que também é muito importante, é terem 5 e 20 na vida da sua comunidade e na sua construção enquanto pessoas. Diga. Esses materiais estão disponíveis online? Alguns estão. Os materiais depois, durante o percurso do projeto. Sim, sim. Nós vamos ter tudo online e algumas coisas físicas. E, portanto, por exemplo, o manual do professor foi até o ano passado sempre um manual entregue em impresso. Não é? Nós este ano, obviamente que todas as pessoas que o quiserem só online, porque trabalham bem online e preferem, é melhor porque é menos papel que imprimimos, é menos... Mas cada professor que quiser o material para ter... Recebe, obviamente, e tem lá essa opção de dizer se quer o material físico ou online. Tudo o resto é acompanhado online, mas tem uma interatividade permanente e, portanto, pode ter perguntas e conversas. Isto é para me mandar calar? Não. Podia ser um ding-dong. Está na hora, vai-te embora. Mais dúvidas? Há algum número de alunos ou os grupos que trabalham? Há algum número ou pode ser uma turma? Pode ser uma turma, normalmente não é. Não sei se há experiências de... Tem variedíssimas experiências, pois. Desde clubes a grupos de interturmas, porque os clubes também funcionam muito assim, mas não é um clube, são professores que juntam aqueles que têm essas empatias. Não há limite de número, nem de alunos, nem de temas, dentro daqueles 8 que podem trabalhar. O que nós recomendamos é que não tentem salvar o mundo, um ano, não é? E que foquem, comecem a aprender pode ser a escola toda. Também temos casos em que a escola toda funciona, mas tentamos evitar isso, porque assim é muito espalhado e depois não sabem quem faz o quê. É muito importante esta noção de equipa, porque os miúdos sentem mais deles o projeto. E depois é uma questão de evoluir. Para o número, para o número de temas, para as ações, portanto, é tudo uma evolução da escola. Este projeto é o aglutinador de todos aqueles projetos que as escolas já fazem, portanto, mas tenta fazer com que a escola olhe desde o início, ou seja, existe o Nariz Vermelho, o Repertório da Cáritas, o Volume Team, etc, etc, do projeto Rios, o Ecoescolas, o Ecoponto, todos esses projetos que são de variadíssimos temas. O Escolas Solidárias não quer que seja uma coisa paralela a este, quer que seja o ajudar a escola e o agrupamento a olhar todas essas coisas que fazem, a organizar, ajudar os professores, os diretores da escola e os diretores do agrupamento e os professores a organizar aquilo que já fazem e a justificar porque é que o fazem. Porque muitas vezes podem chegar à conclusão em que os vossos esforços estão demasiado distraídos. Espertos. Essa é uma parte importante. Tivemos imenso feedback até. Este projeto é o olhar o porquê das coisas, ou seja, começa a fazer o levantamento. Aquilo dentro dos óculos das 8 telas, o que é que nós temos dentro da escola e na proximidade. Não vamos ser até. Para saber ajudar longe, vamos saber ajudar perto. Portanto, vamos olhar para aqui, dentro destas 8 telas, o que é que temos, que situação. Vamos então ver, já que os alunos a funcionar, isto funciona numa plataforma online em que os professores da escola se encontram lá dentro, ou seja, todos os professores de uma escola que estejam a trabalhar este tema de escolas solidárias, mesmo que haja muitas equipas, todos eles se devem inscrever. Portanto, eles têm que fazer a ligação da sua escola. Eu sou professora desta escola, mas esta escola pertence a um agrupamento e tem outra escola. E a sua professora é da outra escola. E nós vamos nos encontrar lá dentro. Eu sei que a sua professora já está lá. E, portanto, sei que o meu agrupamento, que tenho duas escolas, as duas escolas estão a trabalhar. Que bom. E, portanto, podemos aí potencializar as ações. Que temas é que estão a trabalhar, etc. Quem são, quantos são, etc. E essa plataforma, ao longo do ano, vai ser construída. Vão fazer o levantamento, vão traçar a vossa situação, vão planear o que é que vão criar equipas, vão construindo esse plano da ação que se vai transformando naquilo que efetivamente vão fazendo e vão fazer e já fizeram. E, portanto, o plano vai se transformando em relatório. E depois os professores terão aí alguma responsabilidade de fazer o relatório da escola e, se for o caso, do agrupamento, para aquela métrica que é importantíssima para avaliar o impacto global da escola e o impacto global do agrupamento. Portanto, nós tentamos recomendar sempre que vejam aquilo que estão a fazer já. Vocês nas escolas são fantásticos e fazem milhares de coisas. E, portanto, é tentar organizar nas gavetas temáticas quem é que pode fazer o quê, o que é que se faz e porquê é que se faz, se há melhorias a fazer e se há alguma coisa que está a ser esquecida. Vamos atuar neste ano sobre isto? Não, deixa lá para o ano. Ok, mas já sabem que existe este problema e que vão ter alguma solução para ele. Então, é um projeto muito de formiga, mas que tem um tom também de amplificação, porque os professores precisam saber que os outros professores também estão a trabalhar nisto. E um feedback muito importante que nós temos tido é esta amplificação nas escolas. Os próprios professores sentem-se reconhecidos, não porque estejam a trabalhar, quem trabalha na solidariedade, no voluntariado, não é, e na educação, não é para ser reconhecido, que é uma coisa natural, a educação, mas ao menos fica a saber que aquilo também está a trabalhar e que somos todos, e que somos 3, somos 5, somos 10, somos 20, e somos desta escola, e esta escola está a fazer o quê para a pobreza e fome? Está a fazer estas ações. E para a sustentabilidade ambiental? Está a fazer estas ações. E, portanto, é uma organização e uma visibilidade quase gráfica, que as escolas têm dentro e dão para fora na sua comunidade. E isso fomenta também um orgulho na comunidade, um orgulho da minha escola e das minhas escolas que estão a fazer e nas instituições que fazem ponte. Ou seja, este projeto também é fomentador de parcerias. Ou seja, não vamos inventar a associação. Não, elas já existem. São fantásticas. Vamos conhecê-las, vamos saber o que é que precisam e vamos dar o nosso trabalho, porque elas sabem quais são os problemas. E, portanto, vamos fazer a rede e as parcerias com essas instituições dentro das gavetas próprias, com o esforço que é preciso, no timing que é preciso. Então, ao longo do ano, há um gabinete de apoio de comunicação em que os professores e os alunos funcionam desde telefone ao e-mail, qualquer hora. Tentamos responder o mais breve possível para ir acompanhando as vossas dúvidas, as vossas certezas, as vossas boas notícias e no fundo, ao longo do ano, estão acompanhados. Nunca estão sozinhos. Eu há bocadinho não falei de uma coisa que é também, que também aconteceu nos outros anos, que é os alunos mobilizarem-se à volta de uma necessidade interna, de um aluno que precisa de ajuda, de um aluno que tem uma doença, ou que tem um familiar doente, ou que tem uma qualquer, é portador de uma qualquer deficiência, ou qualquer coisa. Tem uma situação específica que é conhecida deles todos e que os aglutina. Isto também se passou, portanto, não tem que ser só necessariamente uma coisa externa à escola. Às vezes são coisas internas, ou um problema da própria escola, que a escola quer resolver. Mas isso, enfim, isso depois vocês irão diagnosticando no passo a passo. Não envolver o aluno nesta cidade, não envolver ou um erro? Não envolver? Não, mas eles estão envolvidos. Eles não estão porque não querem. Tomara, estavam dois que fugiram. Olha eu a fazer beicinho. Esta sala toda acha que é porquê? Mas estamos a fazer isso. Eventualmente aqui não houve disponibilidade dos alunos para vir. Quero eu acreditar, porque eu vim de Lisboa ter com eles. A ideia deste roadshow é esse. Roadshow é o que nós lhe chamamos, mas desta ida às cidades, de nós irmos com a comunicação e juntar as pessoas, é precisamente aquilo que eu disse há bocadinho, é juntar professores, escolas, alunos, instituições e pais. Portanto, isto é aberto a todos. Aliás, eu falei na rádio daqui, na rádio de Ilhavo. Quem é que me ajuda? Como é que se chama a rádio? Não. Não sei se foi que a gente chegou há bocado à conclusão. Se calhar não foi. Pois. Mas falei numa rádio, dei uma entrevista ontem. Era outra rádio, não é a Terra Nova. Mas eu não consigo lá chegar. Não interessa. E... Não. Não, fui enganada da minha entrevista fantasma. Não, não dei. Mas depois dir-vos-ei, porque depois pomos na net também, de qualquer maneira. Mas estamos a tentar fazer isso. Ainda hoje me marcaram mais uma para uma rádio de Coimbra e mais as rádios locais e os jornais locais estão a fazer muita reportagem sobre isto. E a nossa ideia é alertá-los antes para eles poderem ir lá. Obviamente que se eu tivesse aqui a Mia Rose ou se eu tivesse aqui o André Sardé ou quem quer que fosse, era muito mais fácil chamá-los, não é? Dizer venham. Mas pronto, só vim eu. Mas a ideia é mesmo essa. A ideia é que os alunos estejam presentes, que os pais, se quiserem, estejam presentes, que as instituições estejam presentes. É uma reunião de todos para cada um ser tocado lá no fiozinho que for, não é? Mas o seu conceito de falha aqui é exatamente, é real, porque o que nós pretendemos é exatamente o contrário, é que eles estejam. Aliás, por isso é que trazemos também a comunicação toda, para que eles a vejam, para que comece a ficar na aceitação deles, não é? E pronto, e é isto. E espero que façam um excelente jantar e que em cima desse jantar tenham uma digestão boa desta conversa e que amanhã estejam em todas as vossas conversas a falar disto e que falem disto a toda a gente. Que inscrevam as vossas escolas, tem que ser no site, tem que ter esse percurso. Não é um projeto que não dê trabalho. Não é um projeto, é tão simples, é tão fácil, vamos fazer, pode ser que se ganhe alguma coisa. É completamente errado. Não é simples, não é fácil. E ganhar alguma coisa é, assim, lá uma coisa muito redutora, porque o que vocês ganham é o percurso e é o caminho que eles aprendem a fazer. E vocês também. Aprendemos todos. Mesmo. Agora, podemos garantir-vos que é muito bom. E um dos presunçosa. Prémios, um dos prémios que, além do caminho, é o legado de informação e de know-how de capacitação que os miúdos levam, que os professores também levam e ficam. Mas o legado de informação que a escola e o agrupamento fica. Porque não tem que inventar a roda no ano seguinte, já está mais oleado, o levantamento de situação já está mais conhecido. Os professores mudam de escola. Levam consigo escolas familiares, espero. Mas quando chegam a uma escola ou quando entram numa escola, têm este legado de informação em que a situação é esta. O que já foi feito, o que tem vindo a ser feito, é isto. E então. Vamos contribuir para isso. É esse legado, essa metodologia que os escolas solidárias fundamentam. É mesmo isto. As parcerias que foram feitas são estas. Eu não vou ter que bater à porta diferente da Junta de Freguesia, porque o ano passado já era a nossa parceira. E falei com a senhora doutora, não sei o quê. Portanto, já tem essas pontes feitas. Já existe lastro, já existe. Aliás, há escolas que têm grupos que foram formados para o Energia Convida há uns anos e que se foram reforçando e são clubes fortíssimos hoje em dia de atividade comunitária, independentemente do Energia com Vida, não é? Escolas solidárias agora. Nem posso mais falar de Energia com Vida, que é para não se agarrarem ao nome das escolas solidárias. E isso é muito bom, é muito positivo. Por isso, vocês para o ano também já vão estar nesse papel de ah, não, nós já isto. Somos muito bons a fazer isto. Mas vamos ser melhores este ano. Vão ser sempre melhores. Muito obrigada pelo vosso tempo, pela vossa atenção, pela vossa sementeira daqui para a frente, pelo trabalho que vão percorrer. Eu espero que o percorram com gosto e com aprendizagem também. E contem connosco, estamos mesmo do outro lado. Está bem? Obrigada.